Showtime. Música de qualidade. Informação com responsabilidade. Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime. Com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, tudo bem, querido? Tudo, e você? Como é que tá? Chovendo tudo aí? Tudo ok, um prazer estar aqui com todo mundo. Chovendo aí? Chovendo, tava chuviscando. Ah, aqui também. É, só chuviscando? É, aquela chuvinha besta, cretina, que só serve para... Que não assume, aquela chuva que não assume que é chuva. É, e depois só serve para deixar o asfalto liso e causar acidente. Causar acidente. Hoje o programa tá bem legal, a gente logo mais vai falar com o Eugênio Martins Júnior, sobre o livro dele. Ele é um dos experts brasileiros, um dos maiores nomes no Brasil em matéria de blues, de música blues. Ele vai falar um pouquinho sobre o livro dele, que apesar de não ter sido lançado há muito tempo, já está sendo considerado tipo a bíblia do blues em português. Então, mas antes vamos desencavar umas músicas. Vamos aí lá. Vou começar pros anos 50. Vambora. Então, para variar, vamos lá. Marco Antônio. E aí? Eu não conhecia essa aqui, viu? É, essa canção aí, o nome é Dubi Dubi Wah, que traduzindo para o português seria Dubi Dubi Wah. Perfeita. Exatamente, eu pesquisei direto. Repita para os nossos ouvintes. Isso, é Dubi Dubi Wah, que em português quer dizer... Dubi Dubi Wah. É a mesma seria coisa. Uma espécie de lalalá, né? É a mesma coisa que aquele, exatamente, grupo. Ela é de 58. Tommy James and the Shondells. Shondells quer dizer Shondells. Shondells, exatamente. Ou Shondells, exatamente. Exatamente. Quem não conheceu a voz, aí foi o Richard Stevens Valenzuela, ou Ricardo Esteban Valenzuela, ou também conhecido como Richie Valens. Né? A canção foi gravada em 58. E lançado em março de 59, como ele faleceu naquele acidente de avião, você já citou outras vezes, né? Junto do Big Bopper, que era um DJ também, cantor, e do Buddy Holly, como eles faleceram, o avião caiu em fevereiro, então foi lançado postumamente essa canção aí. Foi bastante difícil encontrar, porque ele teve vários sucessos, essa canção bem obscura, e também até eu quero pedir desculpas até pro pessoal, que pode ter notado que a qualidade está um pouquinho pior, mas é que ela é extremamente rara. Até, por exemplo, no filme La Bamba, por exemplo, inspirado na vida dele, toca tudo que é canção da carreira e não menos toca essa. Isso. Então, a gente tentando aqui sempre desencavar, assim, canções que tem um pique, que poderiam ter sido comerciais, mas que por acaso não fizeram sucesso, né? o Rich Valens era apelidado do Little Richard mexicano, ou Little Richard de São Fernando, porque ele era da região do São Fernando Valley, né, e mais precisamente da cidade de Pacoima, que é uma das regiões mais antigas do Vale de São Fernando. Hoje tem cerca de 112 mil pessoas lá, cerca de 65% de origem hispana, né, muitos imigrantes ilegais vindo ou do México, ou da Guatemala, ou de El Salvador. Na época quando ele nasceu, que foi em 41, tinha cerca de 17 mil pessoas. Basicamente é uma área rural, e mais de 70% das pessoas na época que ele nasceu trabalhavam em fábricas ali perto, naquela região. E, deixa eu ver, ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como Grease, no tempo da Brilhantina, Tin Man, que no Brasil era Os Rivais, um filme maravilhoso com Richard Dreyfuss e o Danny DeVito. E eu me lembro que a trilha sonora até do Fine Young Cannibals, obviamente no filme inspirado na vida dele, La Bamba, num episódio de 1987 de um seriado que tu adoras, Chumbo Grosso. Sim. Isso, no filme Revenge, que era um filme que eu acho que tinha tudo para ser ótimo e, na minha opinião, foi bem fraquinho. Era no Brasil, o título era Vingança, era com Anthony Quinn e o Kevin Costner. Um drama, eu não me lembro se. Acho que um drama que se passa nos anos 50, chamado Aquela Noite, com a Juliette Lewis e o C. Thomas Howell, e num drama sobre gangues de rua, chamado Ruas Selvagens, que teve participação do Matt Dillon. A gente já tinha tocado há umas semanas uma outra canção obscura dele, mas essa é mais obscura ainda. Vamos tocar só pessoal. Tem a nova dele, tem aquela que fez sucesso. Vamos a mais clássica, só tocar um trechinho para quem não conectou ainda, por favor. E pensar que a versão que fez sucesso no Brasil foi do Trini Lopes, né? É. E até a letra era diferente. E vale dizer que essa canção aí, ela é inspirada numa canção folclórica mexicana que não tem autor registrado. Então, mas a versão dele é obviamente a mais famosa. O que eu achei sacanagem no filme, apesar de eu gostar bastante do filme La Bamba, obviamente é um filme totalmente romanceado, né? Que tá meio que ele era... Pra começar a história, o Rich Valens era baixinho, gordinho, né, e pode até notar, com todo respeito, meio desafinado, e no filme eles meio que fizeram uma espécie de Elvis Presley latino, né, com o Lou Diamond Phillips, totalmente diferente fisicamente. O brabo que eu achei no filme é que as canções foram regravadas pelo grupo Los Lobos. Sim. Então até o La Bamba, se a pessoa ouvir agora com cuidado do lado da versão original, é bem diferente, né? Então, pô, o cara faz um filme sobre o cantor esse e não põe nem as versões originais, que fizesse, né, uma remasterização. Exatamente. Mas não, contrataram essa banda que é bem boa, Los Lobos, que é uma banda americana de gente de raiz, digamos assim, mexicana, mas de chicanos, ou seja, mas não é o Rich Valens que canta na trilha. Então, vamos pro anos 60? Vai lá. Outro lado desse disco fez sucesso, viu? Sim, essa aí foi Wild Cherry, né? Isso. Sim, é que eu fiz uma burrada, quero pedir desculpa pra quem estiver ouvindo aí, eu toquei dos anos 70, eu dei o link errado, me perdoem, povo, por favor. Fica Se tranquilo. A gente puder, vamos tentar, tudo bem que a música é bem legal, mas vamos pro, né, a gente não vai em ordem, né, 50, 60, 70, pra não fazer uma surubona, então, musical, então vamos pros anos 60, eu te mandei o link agora bem na finaleira, só para o link certinho no final de tudo, de tudo agora no inbox. O nome é Heart Fixing tá. Business. Mas acho que seria bom nós mostrarmos o sucesso deles também. Não, a gente vai mostrar, só se não for abuso, só vamos voltar para os anos 60, porque começa a música de blues, e a gente vai ter um apresentador, vai ter um convidado de blues, a gente depois disso a gente recupera, pode ser? Pode nos anos 60 ali? Tá, obrigado. I'm a heart fixer, man. I specialize in heart repair. I'm a heart fixer, darling. I specialize in heart repair. If your heart needs fixing, little girl, just call on me and I'll. If your heart needs fixing, little girl, all of my work is guaranteed. You're the fool to suffer. Just call on me and I'll. On the pole, the cripple and the blind. If your heart needs fixing, little girl, just call me anytime. I'm a heart fixer, darling. All of my work is guaranteed. If your heart needs fixing, little girl, don't hesitate to call. Marco Antônio. Ah, obrigado. Quem a gente ouviu agora foi o Albert King cantando uma canção chamada Heart Fixing Business. Basicamente ele está falando que ele trabalha, que o business dele é consertar corações. Então ele fica durante a música se oferecendo, se você, moça do outro lado, oi, escutando, agora tiver com o coração quebrado, pode chamá-lo que ele conserta corações. A canção é de 69, o maior hit dele foi uma canção chamada Born Under a Bad Sign, ou seja, Nascido Sob um Mau Signo, que é de 67, que a gente vai ver agora é de 69. Falar um pouquinho dele, o nome de batismo Albert Nelson, ele nasceu em 1923, faleceu em 92, do coração. Ele formou um triunvirato, digamos assim, os reis do blues, né, os kings do blues, Freddie King, ele, Albert King, e obviamente B.B. King. Ele tinha um apelido que era Velvet Bulldozer, ou seja, escavadeira de veludo. Ou seja, mesmo assim que ele vinha para quebrar corações, para destruir o que tivesse pela frente, mas de forma macia, de forma sensual, rasgada. A voz dele tinha essa voz super rasgada. Ele foi postumamente aceito no Rock and Roll Hall of Fame, mais precisamente no ano de 2013, ou seja, 21 anos depois de falecer. Ele nasceu numa plantação de algodão no Mississippi e construiu a primeira guitarra dele com partes de caixas e pedaços de metal que ele achou no lixo. Ele era meio que mentiroso, assim, guardando todo respeito, porque ninguém sabe ao certo o ano exato que ele nasceu, isso é tudo meio chutado. E durante muito tempo ele foi vendido, diríamos assim, no sentido dos talentos dele, como o irmão do B.B. King. Ele alegava em algumas entrevistas que não era irmão, em outras entrevistas ele dizia que era irmão por parte de pai apenas, e quando ele faleceu, daí quem fez a eulogy, ou seja, o discurso aquele quando no funeral, foi o próprio B.B. King, que daí revelou, para não deixar dúvida, assim, que ele falou bem, o Albert não era meu irmão de sangue, mas fomos irmãos no blues. Uma homenagem que eu achei muito bonita. Ele, extremamente influente, o Albert King, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Robbie Robertson, do grupo The Band, Gary Moore, o Steve Ray Vaughan, Bark Ace, o Isaac Hayes, que a gente adora, o Joe Walsh, que a gente adora, tem um cara até que está no Brasil, acho que já está no Brasil, o John Mayer, também todos grandes fãs dele. Como eu falei, ele faleceu de um ataque do coração em 1992. Ah, vale dizer que ele era ele tinha mais 11 irmãos. Ele faleceu em Memphis, na casa que ele tinha em Memphis, dois dias depois de ter se apresentado em Los Angeles. E bacana também que na procissão do funeral dele, tocaram aquele clássico When the Saints Go Marching In. Então, grande homenagem para ele. Ele pode ser ouvido em filmes como Barfly, aquele filme sobre o Bukowski, com a Faye Dunaway e o Mickey Rourke e o Frank Stallone. Também em Vestida para Casar, Homens do Soul, que é uma comédia musical com Sam Jackson, Papai Noel às Avessas 2 e Manchester à Beira-Mar, um filme super elogiado que passou não faz muito tempo. Vamos só tocar, se não for abuso, um trechinho do Born Under a Bad Sign, de 67. Eu quero dizer o seguinte... A gente volta daí para os anos 70, perdão que fala. Ele gravou muito pelo selo Stax. Exatamente. Eu não sei porquê, mas eu não sei porquê, no Brasil, esse selo, qualquer disco do selo Stax, custava um cruzeiro a mais, não era um real. Era um É mesmo. Um cruzeiro a mais. Pô, o Stax foi uma gravadora super importante, né? O Isaac Hayes, direto, era garoto propaganda praticamente. O Stax era tipo assim, seria uma espécie de Motal mais rebelde, diríamos assim. E no Brasil, qualquer disco era tudo Stax um cruzeiro mais caro, Um cruzeiro mais caro. Não sei por quê. Vamos lá, Fofonha. Vamos. Bom, dos anos 70, agora nós temos que trocar um trecho. Só dar umas informações, só um pouquinho, querido. Assim, ó, é importante também dizer que, né, eu falei já que ele tinha mais 11 irmãos, e ele começou cantando onde? Em igreja. O pai dele era guitarrista, quer dizer, desculpa, tocava violão na igreja, e ele era canhoto, mas como não, ele foi muito pobre, enquanto aprendia a tocar, era autodidata, né, em guitarra, então ele usava a guitarra, uma guitarra normal, entre aspas, assim, só que de cabeça para baixo, para poder tocar, já que ele é canhoto. Vamos, então, para o ano 70, né? É, um trechinho agora. Da principal deles, né? Ah! Yeah. essa tocou muito no Rio de Janeiro. É, essa canção aí, né, o grupo, né, a gente, eu tinha feito aquela burrada no início, não peço até desculpa mais uma vez, mas o nome do grupo é Wild Cherry, seria literalmente cereja selvagem, ou cereja louca, diríamos assim. A origem do nome Wild Cherry foi de umas pastilhas para tosse que o grupo estava tomando muito, era uma marca muito famosa na virada dos anos 60 para 70. A banda começou em Ohio, em 1970, e foi até 79, e era um grupo de amigos de uma cidade onde 70% da população trabalhava numa siderúrgica. Essa canção que a gente ouviu há pouco, o trechinho, né, Play the Funk Music, ou Play the Funk Music White Boy, porque muita gente ainda não sabe, até hoje não, se surpreende quando descobre que, apesar do grupo ser completamente, entre aspas, no sentido assim, super black music, super black, é um grupo todo de brancos, né? Até essa música que a gente tocou um trecho, Play the Funk Music White Boy, basicamente fala que toca esse funk, esse funkão pegado aí, branquelo, basicamente. Né? Uma banda, eu acho sensacional, a formação original deles é Robert Parisi, Ben DeFabio, Louis Osso, Larry Brown e tinha mais um, Larry Mather. Eles estão em cerca de 25 trilhas, incluindo Denis o Pimentinha Ataca Novamente, Entre Amigos, Dois Loucos na Noite, Tenha Fé, que foi a estreia como diretor do Edward Norton, e Scooby-Doo 2. Eu acho que a gente poderia ir então para os anos 80, vamos lá? Marco Antônio. Agora essa canção é Any Color, o nome da canção, ou seja, qualquer cor. Ela é de 87, o nome do grupo é Cutting Crew. Um dos maiores sucessos do grupo foi I've Been In Love Before, em 86. A gente vai ver um trecho daqui a pouco, acho que grande parte do pessoal vai reconhecer. Essa a gente tocou agora na íntegra, Any Color não fez sucesso algum, como eu falei, de 87. Eles, uma banda de rock inglesa, se juntaram em 85. No primeiro ano de carreira só tiveram sucesso no Canadá e a partir de 86 nos Estados Unidos e daí no resto do mundo. Eles existiram, digamos assim, de 85 até 93. Daí o grupo acabou e daí com essa onda de revival oitentista eles voltaram em 2005 e estão até hoje. Basicamente é um rock pop, assim, um pop rock com influência de New Wave. Eles estão em cerca de 10 trilhas, incluindo Águas Perigosas, com Kevin Bacon. Não confundir com aquele filme Rio Selvagem, que também se passa em corredeiras, e que era um vilão, um filme com a Meryl Streep. Esse Águas Perigosas foi um fracasso de bilheteria, e é o Kevin Bacon liderando um grupo de meninos, assim, uma espécie de um filme de rito de passagem. Também esse grupo Cutting Crew pode ser ouvido em Namorada de Aluguel, né, que era Can't Buy Me Love, no original, Nunca Fui Beijada, com Drew Barrymore, um filme que eu gosto bastante, chamado Hot Rod, no Brasil era Louco Sobre Rodas, é um filme sobre um adolescente meio pirado, cujo ídolo dele é o Evel Knievel, e ele quer meio que virar o Evel Knievel do bairro, um filme chamado no Brasil A Ressaca, que no original era Hot Tub Time Machine, que é com o John Cusack, e cerca de, no total, cerca de 10 trilhas sonoras. Vamos tocar um trecho do I've Been In Love Before. Catch my breath, close my eyes. Essa também tocou muito, viu? Essa fez muito sucesso. I've Been In Love Before, ou seja, eu já estive apaixonado num certo momento da minha vida. Essa canção de 86 fez muito sucesso. E o nosso entrevistado já está na área? Já está na linha. Tá, maravilha. Gente, o nosso entrevistado de hoje é o Eugênio Martins Júnior. Ele é jornalista, produtor cultural. Ele é um dos maiores nomes no Brasil em matéria da música do blues. Ele é autor de um livro essencial chamado Blues, The Backseat Music. É um livro sobre a centenária música do Mississippi, né, a música que saiu dos grotões daquele estado americano, viajou e ainda viaja pelo mundo e cantando plateias em todos os cantos. E até hoje é um gênero que pode ser percebido como alicerce, como básico para muita coisa que se ouve nos mais diversos gêneros, né? Esse livro é uma espécie de coleção de depoimentos, né? Ele fez um formato bastante inteligente. Ele fez uma história que conta, um livro que conta a história do blues, mas pela boca, diríamos assim, através de depoimentos de pessoas que fazem blues, que trabalham com blues. Né? Tem depoimentos de gente como gente do Brasil e do exterior, gente como Celso Blues Boy, Álvaro Asmar, Big Gilson, André Cristóvão, Bob Coritone, Coco Montoya, Corey Harris, Curtis Salgado, John Paul Hammond, Larry McRae, Peter Medcat e vários outros, cerca de 30 depoimentos. Então, queria dar as boas-vindas. Tudo bem, Eugênio? Opa, Marco, tudo bem? Boa noite, obrigado. Eu agradeço pelo teu tempo. Espaço. E um abraço para os ouvintes da Showtime. Ah, tá. Pô, querido, muito obrigado pelo teu tempo. Teu livro é interessantíssimo. Mas aqui, apesar de a gente não ser psiquiatra, nada, a gente vai tentar começar pelo começo, tá? Então, deita aí, por favor, e abre o coração. Fala como é que tudo começou. Como é que o Eugênio Martins, bluseiro, mega fã de blues, como é que começou essa tua paixão pelo blues? Como eu explico no livro, começou como todo garoto de classe média brasileiro, pelo rock and roll, né, cara? Uhum. A gente escutava rock and roll, né, Led, AC/DC, Deep Purple, Beatles, Rolling Stones e assim, todas essas bandas, elas têm uma pegada blues nos primórdios e até muita influência do blues, né? Elas não existiriam basicamente, né? O rock and roll não existiria se não fosse o blues, né? Exatamente, o formato rock and roll, esse formato de combo de rock and roll, baixo, bateria, guitarra e vocal, quem criou, na verdade, foi o Muddy Waters, né? Uhum, foram os caras da Chess nos anos 50. Esse formatão assim, já que era o combo de blues, deu origem ao rock and roll. Então foi assim, eu comecei curtindo o rock and roll, né? E a partir do rock and roll, eu passei pro blues, né? Comecei curtindo os caras, aí conheci o punk rock, aí tive minha fase de punk aqui em Santos, né? Santos é uma cidade que tem uma cena, nos anos 80 tinha uma cena muito forte de punk rock, de metal, é uma cidade bem nervosa nesse sentido, e perto de São Paulo, a gente está muito perto de São Paulo, né, a 50 minutos. Qual é a tua cidade, desculpa? Santos. Ah, Santos, A gente, era uma cidade que nos anos 80, uma cidade que a gente foi meio que naquela ressaca da ditadura, né, cara? No começo da AIDS, assim, Santos era a cidade, depois de Nova York, que era o vetor da primeira cidade por habitante a ser o foco da AIDS, Santos era o segundo. Então a gente vivia nessa cena, né? O incêndio da Vila Socó, o Porto de Santos, essa prostituição. Então, assim, o punk rock floresceu bastante aqui. E eu tive meu caminho no punk rock. Mas o blues veio no reboque do rock and roll. Deixa eu te interromper um pouquinho. Consegue te lembrar qual foi o primeiro disco de blues mesmo? Ou o primeiro, ou pelo menos, se não o primeiro disco de blues, a primeira vez que tu ouviu blues mesmo? Tu se lembra quem foi? Lembro. Me fala exatamente a situação, por favor. Oi? Desculpa, fala exatamente a situação. Como é que tu tava, onde tu tava? A primeira vez que eu ouvi a palavra blues foi no filme The Rose, com a Bette Midler. Ah, que maravilha! Aquela biografia disfarçada do Janis Joplin, que o pessoal que não está se lembrando, com a grande Bette Midler, matando a pau. Isso. Então, a primeira vez que eu ouvi que ela falava em blues, eu falei, porra, que blues é esse que ela tá cantando e fala, né? E logo depois eu vi o The Song Reminds the Same, do Led Zeppelin. Rock é rock mesmo, né? Eu era moleque, né, cara? Eu acho que o título era Rock é Rock Mesmo, não é? Isso, Rock é Rock Mesmo, isso aí. Aqui no Brasil foi Rock é Rock Mesmo. Isso. E o Tommy do The Who, desculpa. E o Tommy do The Who. Tommy, né? Então, assim, esses filmes passavam no cinema, né, nessa época. Foram muito cultuados. Eu cresci com esses filmes sendo reprisados num cinema que existia aqui chamado Bristol, aqui em Porto Alegre. Pô, então, aqui em Santos a gente tinha mais de 30 cinemas, né? Uma cidade bem... Era uma cidade bem cultural, né? Esses filmes a gente assistia no cinema. E o meu primeiro disco de blues foi um disco do Buddy Guy e do Junior Wells, ao vivo em Montreux. É um disco famoso. Começou a sair no Brasil um monte de disco, né? Começou timidamente nos anos 80, no começo dos anos 80, timidamente. E depois veio uma avalanche de discos de blues e relançamentos. Né? Então, mas o primeiro mesmo que eu ouvi na minha vida, que eu comprei o vinil, foi o Ao Vivo em Montreux do Junior Wells e do Buddy Guy. Tá, e de cara tu ficaste apaixonado ou tu teve meio que cultivar esse gosto em ti? Não, foi um socão na cara, bicho. Foi um socão na cara. Eu comecei por dois caras que é fácil de gostar. Né? Dois caras que é muito fácil. Essa dupla pra mim, todo blues, a história do blues, tem várias duplas importantes, né? Tem várias duplas importantes que passaram pela história do blues. O Junior Wells e o Buddy Guy é uma dessas duplas, né? E são bem acessíveis até, né? Pra quem não conhece. Sim, é fácil de achar, né? Sim. Bom, E acessível para gostar também, né? Eu acho que para quem quer ser introduzido pro blues, seria assim uma... É como se te pegasse na mão e te levasse pro gênero musical, exatamente, né? Exatamente, porque eles fizeram na época deles um blues moderno, uma mistura de blues com soul, e eles nos anos 60, naquela efervescência do rock and roll, eles eram blueseiros modernos. O Buddy Guy, ele vem de uma tradição que ele tocou com o Muddy Waters, ele tocou na Chess. Então é um cara que ele é praticamente a história do blues viva. Hoje, o Buddy Guy é um cara mais importante do blues, podemos dizer isso, né? Era ele e o B.B. King, hoje é só ele, né? É o cara mais importante. Então, quem quiser começar pelos discos do Buddy Guy, pode começar que eu recomendo. Sensacional. E me diz uma coisa, querido, assim, é uma pergunta meio pirada, que eu tava pensando aqui com os botões da minha camiseta, mas eu preciso te perguntar, assim, por exemplo, na área, vamos dizer, da arte dramática, tá? Rola muito um papo, assim, do ator, para ele realmente poder interpretar um personagem de forma verossímil, ele tem que ter passado por aquelas experiências, né? Existe até um método chamado de interpretação dos Stanislavski, que eu já vou chegar à pergunta, tá? Mas basicamente, ou então você tem que fazer um laboratório, muita gente acredita, né? Vou ter que fazer um laboratório, se vou interpretar, vamos dizer, um policial, vou ter que fazer um laboratório, sair com um policial, não sei o quê, tá? E o link que eu quero fazer é o seguinte... considerando que o blues nasceu, né, nos cafundós do Mississippi, né, basicamente em regiões paupérrimas, né, e regiões com muitos negros, né, foi criado pelos negros americanos, e no Brasil ele basicamente foi descoberto por classe média, gente, classe média alta, em sua maioria brancos. Tu diria que de repente a razão do blues não ter grudado tanto no Brasil é porque pela falta de vivência desse pessoal, por ser de backgrounds tão diferentes? Tu diria, olha, que é por isso ou não? Olha, é assim, tem várias respostas para essa pergunta. Ok. Essa tua pergunta, essa tua formulação aí. É isso aí. Eu explico no Blues The Backseat Music, é o seguinte, o termo The Backseat Music, é como se fosse a música do banco de trás. Do banco de trás, aham. Né? Isso quem me falou foi o Rod Piazzi, uma entrevista que eu fiz para ele, com ele, mas não está no livro porque eu perdi a entrevista. É meu gravador, eu não estava na era digital ainda, era uma fita e eu perdi a fita. Bom, enfim, o blues, cara, ele realmente nasceu nos cafundós do Mississippi e quando ele chegou no Brasil nos anos 80... Quando ele começou a ser feito no Brasil nos anos 80, foi por rapazes brancos da classe média que filtraram o blues através do Beatles, Stones, Chuck Berry, Bo Diddley, que eram blues, mas eram blues mais acelerados, né? Assim, claro. Não dá. E outra coisa também, não dá para o cara que faz blues aqui no Brasil começar a falar das plantações de algodão, porque o cara nunca colheu algodão, começar a falar sobre a dor da chibata. Porque ele nunca tomou chibatada, entendeu? Começar a falar sobre a seca no delta do Rio Mississippi, ou das enchentes, né? Isso não rola. Não faz parte da realidade do cara, né? É, não rola. O cara já começa tocando com uma puta guitarra Gibson, uma guitarra Fender. Você vai nos bares, nos botecos de blues dos Estados Unidos, os caras estão tocando com aqueles amplificadores furados, alto-falante furado. Fica até charmoso que eles conseguem tirar um som daquilo, com as guitarras surradas. Enfim, a sonoridade do blues brasileiro, ela é mais rock and roll, é mais roqueira. Isso sem dúvida. Porque o bluesero brasileiro cresceu ouvindo Johnny Winter, cresceu ouvindo Rory Gallagher, né, cresceu ouvindo Stevie Ray, né, a partir dos anos 80. Então, o brasileiro tem essa sonoridade. Mas também existe... da parte dos gaitistas, um resgate de timbres, né? Da parte dos guitarristas também. Fala um pouco disso, eu acho esse tema muito interessante. Fala um pouquinho disso, por favor. Mas, dos gaitistas, por exemplo, eles conseguem extrair os timbres com amplificadores antigos, com microfones antigos, customizando as harmônicas. Então, assim, esses caras... Eles são pesquisadores, entendeu? Isso Entendi. Ninguém pode negar. Os bluseiros brasileiros, eles são pesquisadores. Eles viajam para Chicago. Eu explico algumas coisas no meu livro, falo sobre isso. O Ivo Márcio, o Giba, o Maurício Saad, o próprio menino Arthur Menezes, que está lá, morando lá. O Celso Salim está morando na Califórnia, né? Então, assim, rola. O Nuno Mendes gravou no estudo do Duke Rodler. Então, essa pesquisa existe e a busca de timbres existem, né? O dever de casa está sendo feito, pelo menos, né? Oi? O dever de casa está sendo feito. Está sendo feito e, assim, está sendo bem feito, porque do mesmo jeito que esses caras estão indo para lá buscar informação, tem o circuito brasileiro trazendo os caras, desde os anos 80 já, trazendo a galera dos Estados Unidos, né, tem um circuito, trazendo os músicos para cá e tocando com bandas, tocando com bandas brasileiras formadas especialmente para acompanhar determinado artista. Eu mesmo faço isso em algumas produções. Então, legal. Assim, e essa busca de timbres é constante, cara. É constante, entendeu? Eles estão sempre buscando instrumentos, buscando amplificadores que dão e remetem. Mas uma coisa é certa, a pegada do blues brasileiro não é igual à pegada do blues americano dos anos 50. Esquece, claro, claro. Isso não existe. Até porque a ordem foi diferente, né? Não começaram pelo blues, eles começaram por gente influenciada pelo blues, como os Rolling Stones. Claro que os Rolling Stones também têm canções de blues. Sim, sim. E depois foram pelo blues. Foi meio que a viagem contrária, diríamos assim, né? Uhum. Você vê, o Nuno Mendes, ele acabou de voltar dos Estados Unidos. Uhum. Ele acabou de voltar, voltou semana passada, a gente conversou ontem. E eu queria registrar aqui que é ele que faz o prefácio do meu livro. Muito legal, o Nuno Mendes. Uhum. Ele é um grande artista. Sim. O André Cristóvão, cara, Cristóvão, ele tá morando na Escócia, né? Então são caras, ele gravou, foi o primeiro cara a gravar um disco em Chicago, o André Cristóvão. Eu me lembro do Celto Blues Boy fazendo um dueto com B.B. King há uns 20 anos. Sim, o Celto Blues Boy, o apelido dele é em homenagem ao B.B. King, que é Blue Boy King. Sim, porque B.B. é Blues Boy, Blues Boy King, né, o B.B. Uhum. Uhum. E foi dado pelo Sada, dupla Sai Guarabira, porque ele gostava muito de B.B. King e nos shows ele arregaçava com a guitarra, né? Que então, eles deram esse apelido pro Celso Blues Boy, que não é exatamente um roqueiro, um bluseiro, ele é um roqueiro, na verdade, mas com uma grande influência do blues, né? E o Celso Blues Boy foi o primeiro, assim, podemos dizer, o amigo do B.B. King aqui no Brasil, que o B.B. King convidava ele para tocar, para abrir os shows dele. Então, eles tinham essa intimidade. Que legal. E me diz uma coisa, fala um pouquinho sobre a dificuldade que foi para esse livro ser gerado. Eu li um pouco sobre isso, mas conta aí pro pessoal, eu acho muito interessante o lance de daqui a pouco tu descobrir que estava um bluseiro legal se apresentando longe de ti, pegando moto, indo atrás. Fala um pouquinho dessa jornada que fez germinar esse livro, que já é tão importante em matéria de livros de música escritos em português, né? Que tem pouquíssima, a gente tem pouquíssima bibliografia sobre isso. Sim. Marco, exatamente. A bibliografia de livros de música no Brasil, ela é muito fraca. Eu não digo de blues, eu digo de música, cara. Sim, sim. Sabe, o mercado editorial brasileiro, do norte-americano, é 50 vezes maior do que o nosso. Biografias da Madonna tem mais de 50, do Michael Jackson tem mais de 50. Eu não estou nem falando de blues, cara. Então, assim, nos anos 90, no começo dos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, eu já era fanático por blues e eu pensava em lançar um livro de biografias. Porque tudo que eu sabia sobre o blues eram de enciclopédias que eu comprava americanas. Enciclopédias americanas, livros americanos. Muito antes de internet. Oi? Muito antes existia internet. Não existia internet. Eu me correspondia com o pessoal de Chicago, com Bruce Glauer, dono da gravadora Alligator, e ele me mandava alguns catálogos, algumas dicas de livro e eu comprava. Né? Eu tenho todos até hoje. Então, assim, eu imaginava, no começo, fazer uma enciclopédia. Eu e um amigo meu, que de infância, que a gente curtia música desde pivete. Aí, cara, a gente começamos a fazer, mas era uma coisa infindável, cara. Nós começamos a fazer e a gente já tinha, 400 nomes compilados, mas ainda faltava mais uns 400. E, putz, bicho, era um trampo, né, cara? Eu trampava, ele trampava. E aí, cara, o que aconteceu? Chega a internet com o Google. E aí, nossa, né, cara? Aí acabou o sonho, né? Acabou o sonho. Fomos tocar a vida. Eu me formei em jornalismo, fui trabalhar com jornalismo e tal, e ao mesmo tempo a produzir. E aí, essas histórias de estrada, eu viajava com os músicos, ou os músicos vinham aqui para Santos, e a gente ficava, almoçava junto, ficava no camarim, trocando ideia, bebendo, no boteco, e eles contavam histórias. Eu pensei que aí daria algum, daria um jogo, entendeu? Uhum, uhum. Então, é assim, é, essas, muitas histórias que tem, são, a maioria, todas as entrevistas são exclusivas, feitas por mim, não uhum. tem lugar nenhum, são exclusivas. E outra coisa, é, a gente, e os que eu não tinha contato, não trabalhei, foi como você falou, eu pegava, eu cobria é, como jornalista alguns festivais. Então, uhum. por exemplo, eu fui para Rio das Ostras, eu uhum. fui para Minas Gerais, eu fui para bom, em São Paulo eu fui em todos, né? Em São Paulo teve Rio de Janeiro, é, então Argentina, Rio Grande do Sul, um monte, é, aqui perto, é, Ilha Comprida, perto não, né? Aqui no litoral de São Paulo, é, Ilha Bela. Então, assim, muitas dessas vezes, cara, por exemplo, hoje, se eu tô em casa aqui, vai, uma terça-feira, porra, tem um show de não sei quem, vai, que nem semana retrasada, do Leroy Jones, um trompetista de Jersey New Orleans, em São Paulo, eu pego uma moto e vou, cara, entendeu? E aí já agito uma entrevista com o pessoal, uhum. lá do Bourbon Street. Né? Então, imagina assim, que às vezes até tu fosse num show sem nem saber se ia rolar entrevista ou não, né? Já aconteceu, eu tento fazer um approach antes, né? Claro. Eu tento fazer, é, eu teve um festival em Minas Gerais, que eu não vou falar o nome, nem dos produtores, não interessa, que eu acertei com eles, né, eu acertei com eles que ia, né, e, não, primeiro foi assim, eles jogaram lá a programação no Facebook, jogaram a programação, e agora eu quero ver quem é do blues de verdade, eu quero ver quem vai aparecer aqui em Poços de Caldas, em Minas Gerais, tal, não sei o quê. Aí eu entrei em contato e falei, pô, cara, eu quero entrevistar. Eram três bluseiros. Sim, eu sou de verdade, queria um assim, meu amigo, né? Tal. Uhum. E aí eu fui, e na hora eles dificultaram de todo jeito pra eu me entrevistar. Então, é mesmo, final das né? contas, oi? É mesmo? É, então, no final das contas, eu saí daqui, fui pra Minas Gerais, né? É, pô, gastei uma grana, me hospedei e tal, e chegou lá, não rolou. Então, assim, pode acontecer? Pode. Pode acontecer, cara. Essa semana mesmo eu fiquei esperando uma resposta aí pra lançar meu livro num lugar aí e não rolou. Então, assim, isso acontece, cara, como todo mundo, entendeu? Uhum. Isso acontece como todo mundo. Tem a galera que é do bem e a galera que é do mal. Claro. Então, assim, é, as dificuldades financeiras, né, financeiras mesmo, cara. É, eu fiz um crowdfunding pra lançar... Arrecadar dinheiro pro livro. Pra poder uhum. editar o livro... Uhum. É, e tive uma resposta muito abaixo do que eu queria, que o livro era para sair com fotos, era para eu fazer um show, entendeu? Era para eu dar mais prêmios para as pessoas, e não rolou, uhum. entendeu? Então, assim, as dificuldades são as dificuldades que o Brasil passa, cara, uhum. entendeu? Uhum. As dificuldades do mercado editorial, que não está fácil, né? Vender livro no Brasil nunca foi fácil, né? Certamente. É mais fácil você vender... estádio de futebol, você vender um monte de coisa, né, vender licitação do que vender livro. Né? É, você vender medo, você vender uhum. é, spread bancário, isso você vende fácil. Agora, claro. Vender livro é difícil, né, cara? Uhum, uhum. Então é isso, entendeu? Mas o teu livro, né? Tem quantas entrevistas, querido? Exclusivas? São 30? São 30, esse volume 1 são 30 entrevistas. O volume 2 eu já vou fazer a partir de novembro, vou começar de novo o crowdfunding, pelo Kikante, até peço... para os ouvintes aí da Showtime, se maravilha. Ficarem atentos aí que vai ter como é, um como é que as pessoas dois. Podem adquirir o livro, querido? Fala como é que as pessoas podem entrar em contato contigo para adquirir, faz o pluga aí, faz a tua propaganda aí para quem quiser merchan, adquirir o livro Blues The Backseat Music, ou seja, Backseat, B-A-C-K-S-E-A-T. Backseat Music, ou seja, a música do banco de trás. Legal, como é que, podem, como é que as pessoas fazem? Pode me procurar no Facebook, eu tô Eugênio Martins Júnior, manda um inbox lá, Eugênio, pô, eu vi tua entrevista lá, eu Sim. queria adquirir teu livro, aí eu me mando o endereço, a pessoa me manda o endereço, eu calculo o frete e mando tá. pra pessoa, se ela tiver interessado. O livro não tá em livrarias? Não, não está em livrarias, porque okay. a gente fez uma tiragem pequena, ou no site do Ateliê de Palavras. Ah, tá, por favor, qual é o site da editora Ateliê de Palavras? É www.ateliedepalavras.com. Ah, tá, www.ateliedepalavras.com. É, ou comigo pessoalmente. Tá, é o Eugênio Martins Júnior, gente. É o. Eu vou agora te implicar um pouquinho, porque como eu tô perdendo cabelo, eu preciso, né, descarregar um pouquinho. Então, é o Eugênio Martins, é o com pouco cabelo e no momento é com uma camiseta branca do Exploited, de um grupo punk maravilhoso. Isso. É isso mesmo, então, é como eu te falei, o meu passado punk ainda existe ainda. Inclusive para fazer um livro, né? Faça você mesmo, né? Maravilha mesmo. Eugênio, eu quero agradecer o teu tempo e a tua força, tá bom? Marco, cara, eu que agradeço. Eu me sinto honrado de poder dar uma entrevista para falar sobre um trabalho que foi feito com muito coração, sabe? Música e cultura no Brasil, a gente tem que privilegiar isso, sabe? Brother, o teu trabalho merece nossa toda atenção. Não é qualquer pessoa que faz um compêndio assim sobre um gênero que, de certa forma, a gente pode dizer que ainda é marginalizado. E eu acho que tem tudo a ver, são 30 entrevistas, como já falei, cheio de entrevistas internacionais, quer dizer, a coisa não é fácil. Então, gente, por favor, dê essa força aí, até porque tem grande chance do rock and roll e até do pop que você estiver ouvindo hoje que ele não existisse se não fosse o blues. Pode crer, é verdade. Não é mesmo? Então, te agradeço de novo, gente. Então é Eugênio Martins Júnior, tá? E só me repete, por favor, o endereço da editora, por favor. É, editora Ateliê de Palavras. Tá, www.ateliêdepalavras, né? .com. Editora Ateliê de Palavras, aí aparece. É .com.br então, ou só .com? Puta, cara, eu não lembro. Tá, tudo bom. Então, gente, o pessoal tente aí .com.br e se não der é .com, tá bom? Beleza, então. Eu lembro um grande abraço, querido. Lá datas de discos, mas eu lembro das coisas triviais. Muito obrigado, Marco. Valeu. Um grande abraço. Tá? Amanhã vai estar disponibilizada a gravação e eu te mando o link quando tiver o link do nosso papo aqui, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Contem comigo. Abração, querido. Valeu. Ô, Marco Antônio. Tudo bom, querido? Vamos pro nosso quiz? Tá. Só, gente, pro pessoal, o pessoal deve se lembrar que estiver escutando aí. Normalmente a gente teria agora se despedido e acabado o programa. Mas, como o João tem um coração pétrido e ele fica pegando no pé do grande Fufunha, do grande Dejair, que trabalha aí, que é o que nos ajuda aqui e basicamente nos salva a vida diariamente. Olha, ele é o nosso operador de som, o meu operador de som, há 35 isso. anos. Isso é um casamento. Veteraníssimo, exatamente. E pensar que ele já não era virgem naquela época. Não, né? Era. Como essas coisas. E ele não tem 77 anos. Não era. Então, basicamente, para o pessoal que não ouviu semana passada, basicamente o João teve essa ideia que ele tem esse lado dele meio doicote, ele gosta de torturar, e ele falou assim, olha, o Fufunha sabe pela ponta da... Ele sabe de cor tudo que é música brega. Então, Marco, prepara alguma coisa para ver se ele adivinha. E eu mandei dois links de dois caras que, por sinal, eles têm essa conotação brega, né? Que eu acho, em grande parte das vezes, meio sacana. Mas são caras que eu acho que eles têm seu valor. Então, eu mandei para ti aí. Conseguiu então, achar? Vamos lá. Vai, tá, vamos ver se o Fufunha descobre. Almir Rogério. Cigano? É, Almir Rogério. O cigano. É isso mesmo. Poxa! Eu achava que estava na gravação a identificação. É impressão minha? Ou ele sacou em 2 segundos? Não, não adianta. É perda de tempo com ele. Vamos para outra, Fufunha. Tá, falando assim, peraí, suba aqui, soltinho. Fufunha, me diz uma coisa. Essa música, O Cigano, essa chegou a fazer muito sucesso? Não. Não, tudo bem. Eu não queria pegar umas coisas muito óbvias. Vamos para a segunda, então. Não, é um inferno esse aí. Fernando Mendes, sorte tem quem acredita nela. Cara, sério, tia. Se eu soubesse que ia ser, eu teria desencavado umas 14. Tá, essa aí do Fernando Mendes, essa fez sucesso? É, essa fez. Essa foi tema de novela também. Eu acho esse Fernando Mendes bem respeitável. Eu acho ele meio no nível do Odair José, assim, eu acho ele sincero. O negócio é o seguinte, Marco. O Fufunha, durante muitos e muitos anos, trabalhou em Rádio AM. E Rádio AM só tocava música brega. Claro, então ele conhece tudo. Tipo a Caiçara do Rio Grande do Sul, que é uma. Eu dizia, a Caiçara, a música não para, que era bem esse perfil aí. Olha, um dia nós tentamos derrubar o Fufunha, o Flávio e eu aqui, e botamos 30 e poucas músicas. O desgraçado do Gago não errou nenhuma. Tá, mas pelo menos me diz que alguma das opções ele demorou uns 10 segundos. Não teve. Deu os primeiros acordes. Não, começava a tocar e no deu primeiro acorde, ele sabe quem é. Não adianta. Olha, falando sério, que coisa frustrante isso. Eu jurava que ia estender mais uns 5 minutos, quer dizer, durou acho que 15. Olha, você pode, pra semana que vem, arrumar, desencavar algumas coisas bem do fundo do baú que não fez sucesso em lugar nenhum. Tô abismado. Tem que ser de São Paulo e Rio, ou pode ser uma coisa... Qualquer lugar, pode ser no brega de qualquer lugar do Brasil. Tô abismado. Parabéns, Fufuia, falando sério, parabéns. Eu não sei se parabéns ou meus pêsames. É meus pêsames. É, tem mais aí, ou não? Tô boca aberta. Ainda tá tirando sarro. Tem mais aí ou é só isso? Pessoa sem coração é assim, ele tá com muito contato contigo, né? É. Então, gente, obrigado pela força aí, o programa foi ótimo. Até sábado. E agradeço a audiência, tá, gente? E até sábado, Marco Antônio. Até sábado. Até mais, gente. Um abraço. Outro.